Kobe Bryant, you are! Eu sou na minha barra, colher de veneno. E não é mais criança, ela é muito gostosa e usa roupa colada. Completamente pronta, ela é melhor da parada. O doce dela é vale, ela vai na rave. Eu vou colar com ela, ela me deixa crazy. Eu vou levar aonde ela nunca esteve. Eu vou colar com ela no esquema totalmente rockstar. Pegada rockstar. Rockstar. Eu sou, ela é gata. Eu vou mulher bonita e vagabundo. Sempre combinou. O doce dela é vale, ela vai na rede. Eu vou colar com ela, ela me deixa crazy. Eu vou levar aonde ela nunca esteve. Eu vou colar com ela no esquema Rockstar. Pegada Rockstar. Rockstar. Pra provar os bacana engravatado, que essa porra vale ouro, que a arte é o tesouro, que eu tenho meu espaço com a bolada que eu faço. O mundo paralelo exorcizado no compasso. Quem curte skate, rock, rua, praia, fuleiragem. A vida é uma loucura, né? A vida é uma viagem. Minha vida é Charlie Brown, minha vida é liberdade. Minha vida é skate, pode. Hey! O doce dela é vale, ela vai na rave. Eu vou colar com ela, ela me deixa crazy. Pegada Rockstar, vamos pra cima!